Feliz sábado, igreja. É um prazer, um privilégio enorme, uma honra para mim estar começando uma semana que vai reavivar, transformar e nos guiar ao céu. Amém? Amém. Quero dizer que é um grande privilégio fazer parte de um movimento que nasceu no coração de Deus. A igreja é a família de Deus. E o reavivamento e reforma da igreja é o plano de Deus. É o plano que não começou no coração do presidente mundial da igreja, do presidente da divisão sul-americana, do pastor ou do estudante de teologia. É um plano que nasceu da necessidade que Deus sabe que nós temos de nos preparar para a volta de Jesus. Ellen White disse assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a nossa maior e mais urgente necessidade, e buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. O que nós vamos fazer aqui durante essa semana é buscar esse reavivamento e essa reforma. E nós vamos começar por onde os adventistas mais estão familiarizados e mais gostam. Livro do Apocalipse, capítulo 1. De todas as igrejas que existem na face desta terra, não há igreja que compreenda e pregue o livro do Apocalipse como nós. Claro que isso não significa que somos melhores, muito pelo contrário. Talvez sejamos até piores, no sentido de termos mais responsabilidades, no sentido de termos uma luz maior e, portanto, devemos caminhar nesta luz maior. Mas o fato é que o livro do Apocalipse é um grande mistério para muitas pessoas. E para nós ele parece relativamente simples, relativamente acessível. E todos nós temos grande privilégio de conhecê-lo, de estudá-lo e de sermos tocados por suas mensagens. Interessante a forma como ele começa. E é interessante saber que o livro do Apocalipse é fruto não da imaginação de João, não da especulação teológica a respeito do Velho Testamento ou das realidades do Novo Testamento. O livro do Apocalipse começa: revelação de Jesus Cristo. Nós vamos nos aproximar desta revelação, nós vamos nos aprofundar nesta revelação e nós vamos permitir com que Deus reavive a nossa vida por causa desta revelação. E antes de adentrarmos no texto propriamente dito, vamos orar a Deus e invocar a sua presença sobre o estudo desta palavra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra está aberta, Pai. Obrigado porque o Espírito Santo nos move ao reavivamento e reforma através da tua palavra. E nós queremos essa experiência na nossa vida, Pai. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, que palavras lindas, que chamado fantástico, chamado a uma esperança, e hoje nós vamos reavivar a nossa esperança. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, e que conhece todas as coisas de forma absoluta, inclusive o futuro, e Ele nos chama de bem-aventurados, se lermos, ouvirmos e guardarmos as palavras desta profecia. Uma profecia cujo conteúdo é: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Amém? Amém. Adventistas do sétimo dia. O advento. Esta é a maior esperança, esta é a bendita esperança nas palavras de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 13. Movidos pela graça de Deus que salva a humanidade, nós confiamos e cremos no breve retorno de Jesus, amém? Amém. Nós cremos e queremos estar preparados para aquele dia. Mas quem é Jesus? Como ele é? O livro do Apocalipse, no próprio capítulo 1, ele no verso 17, ele descreve João falando o seguinte: quando eu vi Jesus, quando eu vi, eu caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa declaração de Jesus a respeito da sua identidade é uma declaração radical. Se você talvez não entende isso de uma forma mais plena, abre a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 44, e se você não percebia, você vai parar a perceber o quanto é radical essa afirmação de Jesus: eu sou o primeiro e o último. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, nós leremos o verso 1 e 2, e depois o verso 6. Agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e que te ajuda: não temas, ó Jacó, servo meu, amado a quem escolhi. E o verso 6 nos diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o teu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Jesus Cristo é radical. Quando ele declara de si mesmo a sua identidade, Rei de Israel, Redentor, e fora dele nunca houve nem jamais haverá Deus. Eu, como ser humano, não tenho palavras para louvar a Jesus, pelo que ele é, pelo que ele é realmente. E o texto nos disse: ouve, Jacó, eu te escolhi, não tenha medo, eu sou o Senhor que te criou, eu sou o Senhor, o teu Redentor. A palavra de Deus nos diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, verso 1. E no verso 14, João diz: e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas pessoas dizem que crer em Jesus é crer num conto de fábulas, num conto de fadas. Que crer em Jesus é ter um amigo imaginário. Que crer em Jesus é confiar numa ilusão. Mas se existe uma coisa que não é ilusão, se existe alguém que é verdadeiro, esse alguém é Deus. Porque se existe realidade, isso só é fato porque Deus criou a realidade. Porque Deus conscientemente criou, é que tudo passou a existir. E Jesus se declara como aquele que é esse Deus. Obviamente que para ser homem, ele se esvaziou de si mesmo, para se apresentar na forma de servo. Filipenses 2, versos 5 a 11. O livro de Hebreus tem uma descrição de Jesus muito linda: santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que o céu. Hebreus 7, verso 26. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João, capítulo 19, e eu gostaria de vos conduzir a uma experiência radical. Aquele que é Deus pode todas as coisas. Aquele que é Deus é honrado, glorificado e louvado pelos seres celestiais. E por que seria diferente entre os homens? E por que seria diferente entre as criaturas que Ele formou? Lembra do texto de Isaías? Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre. Mas Jesus se fez homem, viveu entre os homens, e a profecia de Isaías 53 diz que Ele foi o mais desprezado dentre os homens. Não foi reconhecido, não foi acreditado, não foi louvado. E uma tradução de Isaías 53 diz assim: lhe negaram a justiça na sua face, e ele ficou calado. E João 19 escreve e descreve um momento dessa experiência. João 19, verso 17: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. E o verso 19: Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima na cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E o mesmo capítulo 19, agora o verso 41 e 42, nos diz uma informação muito interessante. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Deus, louvado nas cortes celestiais, se fez homem, não viveu a vida dos reis, e aqui Jesus viveu, sofreu, morreu. E o livro de Atos descreve essa realidade de uma forma muito linda. Atos 3, verso 15: matastes o autor da vida. Queridos, a morte de Jesus, conforme nós lemos no Apocalipse, ela tinha um propósito e uma razão de ser. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Para mim, esse é um dos versos mais bonitos do Apocalipse. E eu gostaria de ouvir vocês dizendo amém depois que eu falar de novo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Verdade. Era necessário que Jesus morresse. E na última ceia, Jesus levantou o cálice. E nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 26, verso 29. Eu sempre digo quando eu prego, irmãos, que eu tenho um grande privilégio de fazer parte de uma igreja que, por mais defeituosa que seja, problemática, é uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu tenho esse privilégio e eu louvo a Deus por ele. E Mateus 26, verso 29, descreve as palavras de Jesus: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A mesma imagem do Apocalipse: o sangue derramado para o perdão dos pecados em favor de muitos. Crer em Jesus, como eu já disse, é considerado pelo mundo crer num conto de fadas. Mas vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 9, e deixa eu contar um pouquinho a história do livro de Daniel para vocês. O livro de Daniel é um dos livros mais impressionantes da Bíblia, e nós conhecemos o livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo. Você tem aquela profecia de Nabucodonosor, que ela mostra a história do mundo, desde o tempo da Babilônia até a volta de Jesus. Por causa disso, existem críticos da Bíblia que dizem o seguinte: que o livro de Daniel, na verdade, não foi escrito 600 anos antes de Cristo, mas foi escrito no período dos Macabeus, que é o período intertestamentário entre a produção do Velho Testamento e do Novo, que dá mais ou menos 100, 200 anos antes de Cristo. Correto? Os críticos da Bíblia, que não acreditam no texto, que fazem uma releitura da história Eles dizem que Daniel foi escrito 200 anos antes de Cristo. O livro de Daniel nos diz que foi escrito 600 anos antes. Por que eu estou dizendo essas coisas para vocês? Seja 200 ou seja 600, nós temos um livro escrito séculos antes de Cristo. Em Daniel 9, há uma profecia que nós vamos ler do verso 24 ao 27, que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o verso 27, ele fará uma firme aliança com muitos, por uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Até aqui está bom. Nós não vamos estudar essa profecia em profundidade, nós teríamos muito que falar sobre ela, mas é interessante que séculos antes de Jesus, o profeta escreveu: 70 semanas estão determinadas sobre a tua cidade. E esse desígnio de Deus, ele tinha um objetivo: espiar a iniquidade, dar fim aos pecados. Aqui nós temos uma profecia clara sobre a cruz de Jesus Cristo, amém? Amém. 600 anos antes de Cristo, escrita, determinada, ele viria para expiar a iniquidade e dar fim aos pecados. Ele viria para trazer a justiça eterna. Ele viria para ungir o santo dos santos. A palavra de Deus nos diz que Cristo é o ministro do verdadeiro santuário. Depois de sua morte, Jesus subiu ao céu e ungiu o santo dos santos. E o que marca na terra esse momento no céu é a descida do Espírito Santo, o Pentecostes. E nós aguardamos um segundo Pentecostes, e nós aguardamos a chuva serôdia, amém? E nós aguardamos essa igreja pregando o Evangelho no mundo inteiro, em testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Jesus Cristo de Nazaré é o cumprimento absoluto de todas as profecias do Antigo Testamento. Você acha que Jesus é uma ilusão? Estuda o livro de Isaías, estuda o livro de Daniel, estuda o livro de Salmos, e ali você tem escancarado as profecias do Salvador, que morreria por cada um de nós e que seria chamado de Deus forte e Pai da eternidade. Isaías 9, verso 6. Como é que um menino, um ser humano, pode ser chamado de Deus, Pai da eternidade? Porque Deus se fez homem. Jesus falou: examinais as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Quando a Bíblia fala de Deus, ela fala de Jesus. E Jesus disse isso: eu e o Pai somos um. Portanto, quando a Bíblia diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra, o Novo Testamento vai dizer, pois por meio de Jesus e para Jesus foram criadas todas as coisas. Colossenses 1, verso 16 e 17. A Bíblia declara, porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Em Marcos 2, verso 28, Jesus disse, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus aqui, ele não está abolindo o sábado. Ele está dizendo, eu sou um com o Deus que criou tudo em 6 dias e santificou o sétimo. Glória a Deus por isso, meus queridos. A identidade de Jesus, quem ele é, deve ser o motivo do reavivamento da nossa vida espiritual. O fato de invocarmos a presença de Deus na nossa vida e dessa presença ser real é o motivo de reavivarmos a nossa experiência de oração, nossa experiência de estudo da Bíblia, nossa experiência do louvor e nossa experiência de comunhão uns com os outros em amor. Esse é o verdadeiro motor, essa é a verdadeira razão do reavivamento e da reforma. Queridos, nós não podemos estar indiferentes diante do mundo que a gente está vivendo. A gente prega sobre a volta de Jesus, os sinais são tão claros, tão absurdos, tão perfeitos. E diante disso, a experiência do reavivamento e reforma é imperiosa, é imperativa. Nós precisamos dessa experiência. Tanto mais quanto o dia de Deus se aproxima. 1 Pedro 4, verso 7. E ali está escrito também que nós, diante disso, devemos ser sóbrios. Ou seja, não devemos nos deixar levar por fanatismo. Porque Jesus vai voltar, vamos gritar, espernear. Vamos agora tentar fazer com que as pessoas vivam do jeito que a gente quer que elas vivam, porque Jesus está voltando. Não é por aí. A mensagem não deve ser levada com fanatismo, mas com amor, com sinceridade e com poder. Porém, também nós não podemos levar a mensagem com indiferença e com mornidão. Nós devemos evitar os dois extremos, do fanatismo e da indiferença. Nós precisamos de reavivamento, ao ouvirmos a voz do Espírito Santo de forma mais clara, cada vez mais clara. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versos 7 e 8. Nós devemos reavivar a certeza de que a nossa salvação está hoje mais próxima do que quando no princípio cremos. Romanos 13, verso 11. Agora, a palavra de Deus tem imagens tão lindas sobre a volta de Jesus. A Bíblia fala de uma festa, e a festa dos tabernáculos, ela era uma festa que prefigurava a volta de Jesus. Uma grande festa. Uma grande festa, um grande reencontro. As consequências deste retorno são impressionantes. Houve um profeta no Antigo Testamento chamado Abacuque. O livro de Abacuque é muito interessante, vocês podem estudar ele depois. E Abacuque fala assim: eu ouvi a festa. Eu ouvi a festa. E ele disse assim: e o meu íntimo se comoveu. Abacuque 3, verso 16. O profeta teve uma visão que continha ali elementos auditivos, a glória de Deus, e ele se comoveu no seu íntimo. Jeremias foi um instrumento de Deus, e Deus falando através do profeta, antecipando esse dia da volta de Jesus, ele diz assim: alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Jeremias 32, verso 41. Um Deus que vai voltar para destruir o pecado e a morte, e Ele vai nos plantar nesta terra de todo o seu coração e de toda a sua alma. Um mundo sem pecado ou morte é o que está diante de nós. A volta de Jesus é o que está diante de nós. E essa volta trará consequências radicais. Paulo escreveu em um momento: no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Queridos, o nosso corpo hoje tem uma imagem corrompida, um funcionamento corrompido. Nós adoecemos e morremos, mas naquele dia já não haverá mais morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e onde não há mais morte, não há mais pecado para sempre. Não é esse o dia que ansiamos? Não é esse o dia que desejamos? A Bíblia diz: e seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Encontrar com Jesus face a face e estar com Ele eternamente. Essa é a consequência da volta de Jesus. A palavra de Deus diz também, o profeta dizendo: vi tronos, e nos tronos se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Nós teremos 1000 anos no céu, irmãos, para entendermos o que a gente não entende hoje, para saber o que a gente não sabe hoje, por que a vida é assim, por que as pessoas estão na condição que estão, nós teremos 1000 anos, irmãos. Para que tudo que hoje é obscuro se torne claro, e nós possamos ter certeza da justiça de Deus e do amor de Deus, que foi manifestado na vida de todos, independentemente da religião ou mesmo da salvação das pessoas. O fim completo e definitivo da experiência do pecado e de todo sofrimento, dor e morte. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu gosto desse verbo, ver. Eu vi. Ele não disse eu imaginei, eu deduzi, eu calculei, eu entendi. João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. Não é para lá que estamos indo? Não é para lá que queremos ir o mais breve possível? Não? Será que não? Eu creio que sim, irmãos, é o que queremos. Mas será que se Jesus voltasse hoje, estaríamos prontos? Talvez não. E talvez por isso Ele não voltou hoje. Mas irmãos, um dia Jesus vai voltar. E nós precisamos nos preparar. Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esta preparação não é tão difícil como alguns podem pensar. Ela envolve apenas confiança em Deus, oração, louvor, estudo da Bíblia e comunhão em amor. Porque a lei de Deus é o amor. Nós não podemos ser uma igreja mundana, incrédula. Nós devemos ser aquela igreja que confia e proclama a salvação. E nós temos certeza absoluta de que em breve Jesus voltará. Amém? Nós precisamos reavivar essa esperança, essa certeza absoluta. Jesus em breve voltará. Irmãos, essa semana nós vamos conversar bastante. Nós vamos orar bastante. E se nós nos dedicarmos a isso, nós vamos nos transformar numa igreja mais preparada para a volta de Jesus. Esse é o chamado de Deus para nós nesta semana, para nortear a nossa vida nesse mundo. Uma vida onde o amor não seja apenas palavras, mas a realidade entre todos nós. No céu nós vamos nos amar eternamente. E por que não começar aqui? E por que não começar agora? Nós podemos começar. Basta que deixemos de lado as coisas que nos atrapalham de amar a Deus e de amar as pessoas. E isso significa reavivamento e reforma. Uma transformação, novo ânimo para uma igreja que pode estar cansada, mas que deve se preparar para a volta de Jesus. Nós precisamos disso e nós queremos isso. E se você deseja ter essa experiência, renovação espiritual, reavivamento, colocar a volta de Jesus como objetivo principal desse reavivamento, dessa reforma, dessa preparação, que você possa vir aqui à frente, entregar a sua vida em oração, e no final nós vamos orar a Deus pelas decisões, todos vocês são chamados, e aqueles que são escolhidos e que ouvem a voz do Espírito Santo, que estejam aqui à frente, podem se abraçar, podem louvar, podem orar, pedindo a Deus essa experiência. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, obrigado pelo Teu chamado, Deus. Chamado ao reavivamento, que significa estarmos aos Teus pés para reconhecer quem Tu és, Deus. Tu és um Deus maravilhoso, Pai, que já fez a nossa salvação, já realizou a salvação na cruz e nós queremos aceitar a Tua salvação, Pai. Não somente aceitá-la para nós mesmos, mas queremos levar essa salvação para a nossa família, Pai, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho e para todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. Nos ajuda nesse propósito, nos ajuda a reavivar e reformar todas as áreas da vida da igreja, da nossa vida, Pai, para que sejamos uma igreja que verdadeiramente guarda os Teus mandamentos. Pai, nos ensina a Te amar. Nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a viver uma vida de oração mais prazerosa, de estudo da Bíblia mais prazerosa, no qual nós possamos ouvir a Tua voz e reconhecer o Teu chamado. Dá-nos a Tua graça, dá-nos uma ótima semana de oração, dá-nos também um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém.